Now. Cliente 360, sem restrições, após 2000 direto dentro agora. Bom dia, 73601. Preparou 360, poderia confirmar por após 2000.